Aqui, Rádio Brasil Central. Sob pontos de 53.270 kHz, 50 mil watts, onda média. 2 km, 440, alterou 815, onda curta, 25 metros. 6 km, 690, 4.985, onda tropical, 60 metros. Brasil Central, um rádio que o povo quer.